Fugindo. Olha, chocar ovo não é pra qualquer um, não. Colocou bem, Glenn. E o meu irmão Cadu não entende isso. Ele tem que ser responsável, ser homem. Tem que ser macho pra sentar no ovo, viu? É, por aí. Mano, fica o papai.